10, 20, 30, 40 anos de trabalho no bem. Eu não vou contar quantos anos a ideia tem de trabalho no bem, para você não descobrir a idade dela. Mas a gente pega 30, 40, 50 anos de trabalho no bem e joga pela janela por causa de um minuto que a pessoa não foi feliz. Veja como a gente é injusto. Ah, Nazareno, mas espírita não pode errar. Por que não pode errar? Nós vamos errar, e vamos errar muito. Jesus não pegou para o seu apostolado cooperadores perfeitos, não. Pegou homens simples, pescadores, camponeses. Pegou Judas, que ele sabia que tinham suas dificuldades. Foi buscar Pedro, um homem tímido, medroso, pusilânime, caminhando sob as águas em direção a Jesus, vacila na sua fé e afunda. Nega Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás. Aliás, um palestrante amigo meu me disse por que que Pedro negou Jesus 3 vezes. E eu perguntei, Arthur e Mídio brasileiros, por que foi? Esse Nazareno foi com raiva de Jesus. Eu disse, com raiva de Jesus, por quê? Porque Jesus curou a sogra dele, que estava com febre. É brincadeira, meus amigos. As sogras amam tanto. O amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus. É tão grande que elas, às vezes, exageram um pouquinho na dose. Né? E outro contestou para estar seguro que eu havia negado. Mas veja, é um homem fraco, medroso. Vai tocar o coração daquele homem e o transforma em Cefas, pedra, a rocha onde ele edificaria sua igreja. Mas pegou pessoas equivocadas. Pegou trabalhadores imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós vamos errar. Aliás, esse amigo espiritual diz, Nazareno no Espiritismo é pior do que na Igreja Católica. Eu disse, por quê? Porque na Igreja Católica tem um dogma da infalibilidade papal. Segundo esse dogma, um dogma recente, que até provocou a divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Grega, o que o Papa diz nos concílios é infalível, ele não erra nos concílios. E ele me disse, olha, no Espiritismo é pior. Eu disse, por quê? Porque no Espiritismo ninguém pode errar, não é só o Papa, não. Por que que a gente não pode errar? Claro que pode. E vamos errar. Mas vamos errar tentando acertar. E vamos precisar da tolerância, do amor e da humildade dos nossos irmãos para dar um desconto nas nossas atitudes. Realizar verdadeiramente, meus amigos, a caridade. A questão 886 do Livro dos Espíritos. O conceito para a caridade, da caridade, como entendia Jesus. O BIP, acionar o BIP. B de benevolência para com as imperfeições alheias, ver a todos com bons olhos. Jesus encontrou qualidades até em uma serpente. Nos diz Hermínio de Miranda, no livro O Evangelho Gnóstico de Tomé, dizendo que Jesus narrou-nos a passagem, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E Hermínio de Miranda fala que se você analisar bem uma serpente, se não fosse o seu veneno, e muitas não têm veneno, ela seria um animal extremamente indefeso. Porque ela não tem membros, não tem braços, nem pernas. Se deslocam com dificuldade, se arrastando na terra. Então a cobra, a serpente, ela é extremamente prudente, porque como ela não tem tanta defesa, ela só age de modo calculado. É muito precisa, muito prudente. E Jesus conseguiu enxergar qualidade até em uma serpente. E a gente só enxerga o defeito dos outros. Não vemos as qualidades. Se eu pegar aqui esse quadro branco e fazer um ponto preto no meio e perguntar o que é que vocês estão vendo, o que é que a gente vai ver? Um ponto preto. E o gigantesco quadro branco que está aqui? Ninguém enxerga. A gente ainda é assim. E trata mal os poucos trabalhadores que o Cristo pode contar. E quando a pessoa é atrapalhada, equivocada, Nós devemos